maneira legível, porque depois não podemos digitar mal, e entreguem na recepção, tem lá uma caixinha para meter o vosso feedback no fim das jornadas, todas as perguntas e outras coisas que queiram connosco. Houve também uma alteração no programa, aliás, três alterações no programa, que vocês têm aí no, nas pastas. Uma delas foi, por motivos profissionais, a doutora Gláucia Lima vai estar ausente, vai ser substituída pela Joana Farrarte. Recebemos ontem também uma comunicação que um companheiro de Madrid, o doutor Roberto Alvarez, não pode vir porque apanhou uma gastroenterite espanhola, que ainda é pior que as portuguesas, mas não há problema. E vamos também ter dois momentos que não estão no programa, para compensar, que é um momento de dança e espiritismo, como na ótica espírita, e um momento de humor e espiritismo. Muito bem, estávamos aqui a precisar de alguém do protocolo, pode ser que entretanto apareçam. Onde é que está o... Bem, enquanto as entidades chegam, vamos pedir à Daniela para meter a rodar o filme de abertura também, e pedir também que baixem a luz durante os filmes que passarmos. paz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. E agora, na continuidade do nosso programa, nós íamos, porque sabemos que está aqui presente o Sr. Vice-Presidente da Federação Espírita Portuguesa, Esteve Esteiga, e íamos pedir-lhe se nos pode ajudar aqui com umas palavrinhas nas nossas jornadas. Oi. Sejas bem-vindo, e seja bem-vindo também o Presidente da Federação Espírita Portuguesa, o Engenheiro Vítor Féria, que está aí presente, mas está inoperativo para falar. Sejas bem-vindo. Muito obrigado a todos. A Federação Espírita Portuguesa dá as boas-vindas a todos os companheiros espíritas, a todos os participantes, e congratula-se com o Movimento Espírita e o Processo Cultural. Dizer que o Lano Pires... Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, seria o maior centro cultural da Terra. O espiritismo é a cultura da nova era, é uma nova cosmovisão. Cada um vê do ponto de vista em que se encontra, mas a nossa visão é o espiritismo. Queremos saudar a todos, aqueles que se envolveram no trabalho, aqueles que se doam, se entregam, porque qualquer movimento desta natureza é um sonho. Dizia Sebastião da Gama... Pelo sonho é que vamos comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, daquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos ao que é desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Quando sairmos desta casa, deste processo cultural, somatizamos e somos melhores. O espírita é aquele que faz um esforço para se melhorar. A Federação Espírita Portuguesa saúda a todos os participantes, a organização e dá um grande abraço. Espiritismo é movimento, uma doutrina de movimento é uma doutrina que congrega. Muito obrigado, bom trabalho, bom êxito nestas 13ª jornadas. Obrigado a todos. Nosso Presidente também, muitas palmas. Obrigado, Esteves. Contrariamente ao que muita gente pensa, o espiritismo não é mais uma religião, não é mais uma seita, é uma filosofia de vida. Allan Kardec define-o no livro O que é o Espiritismo como uma doutrina filosófica de consequências morais. Na medida em que nós entendemos o porquê da vida, o ser humano espiritualiza-se cada vez mais, aproximando-se assim da divindade. Tem uma perspectiva amplamente cultural, ligada à ciência, à filosofia e à moral. Por isso estamos aqui todos hoje. E a Amélia tem aqui uma... Não tem nada, que está ocupada. Então, enquanto ela está ocupada, vou dizer que, por esse motivo, nós estamos aqui, mas também estamos aqui graças à atitude imparcial, atitude holística, atitude despreconceituosa e, acima de tudo, aberta e fraterna da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, nomeadamente na pessoa do seu presidente, o Dr. Tinta Ferreira. Gostaríamos de chamá-lo ao palco como um preito de gratidão e se nos pudesse dar umas palavras de boas-vindas. Então, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e obrigado pelo convite. Obrigado também pelo convite para estar aqui convosco. O meu objetivo aqui, naturalmente, enquanto Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, é dar-vos as boas-vindas às vossas jornadas. Já é a segunda vez que nos solicitam a nossa colaboração e a nossa parceria neste espaço. Nós acho que temos aqui um bom auditório, com boas condições para este tipo de eventos, e em parceria com a Cultura Caldas, que é uma associação que gera aqui o edifício, a Câmara Municipal tem todo o gosto em colaborar na cedência do espaço para que os senhores possam estar aqui instalados. E espero que as vossas jornadas corram bem. Sabemos a importância que dão a esta iniciativa e o quanto isto pode ajudar no dia-a-dia, na vossa envolvência com a comunidade. Para nós, é muito importante que as pessoas não se confinem, não se fechem apenas à sua vida e procurem várias iniciativas terem uma envolvência social e de relacionamento coletivo que permita a toda a comunidade viver em harmonia, viver melhor, viver em paz de espírito, é mesmo assim. Eu acho que a vossa instituição promove isso e promove muito bem e, naturalmente, estamos orgulhosos de os ter cá em mais estas jornadas. As Caldas da Rainha orgulha-se de receber bem e, portanto, quer aos de cá, quer aos que estão de fora, espero que sintam umas boas jornadas. Bem-ajam e um bom trabalho. Muito obrigado. Sr. Presidente, já agora gostávamos só de informar, a título estatístico, que estão presentes inscritas 560 pessoas provenientes da Ilha de La Palma, de Ourense, de Portugal Continental, dos Açores, da Madeira, de Brasília e de Salvador, na Bahia. E que está a ser transmitida em direto via YouTube para todo o mundo. E foi uma situação muito engraçada, porque num dos hotéis da cidade têm recebido bastantes reclamações de outras pessoas, mas o que é que se passa que os hotéis estão todos cheios? São as jornadas espíritas, mas o que é que eles tinham de fazer vir para aqui que agora nós não temos onde dormir? De maneira que esperamos que possamos deixar uma semente de paz na cidade, seja nos restaurantes, nos hotéis, por onde passarmos. Estamos muito gratos à idealidade. Nós também não deixamos de salientar a importância para a economia local que a vossa iniciativa tem, como é evidente. Felizmente temos tido um conjunto de iniciativas e a imagem do Conselho está, segundo alguns estudos concretos, mais atrativa e há mais gente a procurar a hotelaria caldense. E, portanto, os meus amigos que marcam esta iniciativa criam um problema aos outros turistas, eventualmente. Mas recebemos com todo o gosto e sabemos que estarão aqui num ambiente bastante saudável e que ajudam nestes dias à forma de estar dinâmica, envolvente das Caldas da Rainha. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Só uma nota a propósito de Ourense, das várias cidades que referiu. Ourense é uma das nossas madrinhas quando nós aderimos à rede europeia das cidades históricas termais. Ourense é uma cidade termal, como as Caldas da Rainha, e, portanto, temos muita afinidade com ela. Portanto, quem está de Ourense, um grande abraço, é o que eu lhe posso transmitir, e a todos os outros também, como é evidente. Muito obrigado. E já agora, para ir só mais um bocadinho, abusando da sua paciência, só queria realçar o modo como temos sido recebidos na Câmara Municipal e salientar do profissionalismo, da simplicidade de toda a equipa que trabalha no Secretariado da Câmara com o Sr. Presidente. Têm sido, de facto, impecáveis connosco e se calhar não será bem assim em todo o lado. É uma coisa que me tem marcado ao longo dos anos, de facto é a vossa simplicidade, eficiência, dinamismo, francamente, muito bom. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não podia deixar de ser de outra maneira, não é? Muito obrigado. Uma singela recordação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Vamos pedir ali à Daniela que avance com o sistema e vamos começar da melhor maneira com música espírita. Boa tarde. Juntos vamos fazer a paz. se faz a paz. Vem mostrar do que és capaz, confiando em teu valor. Cada ser é um irmão, que a obra da criação brotou de Deus por amor. Com amor se faz a paz, vem mostrar como se faz, tornar o mundo melhor. Em cada ser um irmão, querer a todos dar a mão, sintonizar esse amor. Busca dentro de ti essa paz que tens em mim e te leva a meditar. E nessa paz em brilhar, a vida ganha outra cor, refletida em teu olhar. Com amor se faz a paz, vem mostrar do que és capaz, confiando em teu valor. Em cada ser um irmão, querer a todos dar a mão, sintonizar esse amor. Sem paz nada faz sentido, o tempo fica perdido, suspenso sem retos. Preciso evoluir, a terra de construir, paz no mundo semear. Com amor se faz a paz, vem mostrar do que és capaz, confiando em teu valor. Cada ser é um irmão, brotou de Deus por amor. O amor se faz a paz, para mostrar como se faz, tornar o mundo melhor. Em cada ser um irmão, quer todos dar a mão, sintonizar esse amor. Obrigada. Depois desta música, especialmente composta para as jornadas, pelo João Gomes, que nasceu na Marinha Grande, tem 51 anos, desde 1993 que está ligado ao Movimento Espírita Português, colabora atualmente na Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, é compositor, instrumentista e cantor, e no decurso da sua ligação ao Espiritismo vem dedicando parte significativa desta atividade à canção espírita. Reinaldo Barros tem 53 anos, vive em Olhão, é professor, membro da ADEP, colaborador do Jornal de Espiritismo e do Centro Espírita Luz Eterna em Olhão. E além disso, temos também a Inês Guinote, que está aqui sentada, e que já merece uma estátua no céu, porque já tem 3 filhos. Então, que fez um sacrifício muito grande para vir de Cascais até aqui. Obrigado, Inês. A Inês é nascida em Lisboa, tem 36 anos, vive em Carcavelos, casada, 3 filhos, bióloga, doutorada em biotecnologia e microbiologia molecular. Também tem o 5º ano do Conservatório Nacional de Música de Lisboa. É espírita, de nascença, e integra a equipe de trabalhadores, faz parte da Associação Sociocultural Espírita de Cascais. E vai, entre outras, tocar uma música, vai tocar 2. Uma delas muito bonita, que é Deus Fez da Vida um Jardim, que eu ouvi pela primeira vez, portanto, já foi no século passado, há cerca de 30 anos, Foi o Jorge Gomes que tocava isso à viola, incentivado lá pela mãe, pela Dona Júlia Pereira, que esperemos esteja aqui em espírito connosco. Inês, força, canta e encanta. Deus fez a vida um jardim, fez do mundo nosso lar, onde aprendemos a amar sua grandeza. Só queria deixar aqui umas palavras de agradecimento pelo convite à organização, sempre fantástica, esperando que estas jornadas sejam extraordinárias como de costume. E quis escolher esta música, que não é minha, na realidade é da autoria espiritual de Dolores Duran, espírito que orientou a psicografia, quer da música, quer da letra. E eu achei que nos dizia tudo. Nós às vezes procuramos a paz longe e a paz tem de ser encontrada dentro de nós, e este espírito traz-nos a lição dentro da natureza, também muito no espírito de Jorge Gomes. E então, dos gostos e das ideias de Jorge Gomes, eu escolhi esta para vos trazer. E gostava que guardassem a letra que vai surgindo no fundo do vosso coração, é o meu contributo hoje. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu não. Faz o silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu em riso de esperança no amanhã que vem. Depois a tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Que nunca te dou a voz, Inês. Muito obrigado. Bem, vamos então apresentar o conferencista da nossa palestra de abertura, Clóvis Nunes, professor e projetista técnico, empresário, pesquisador de fenómenos espíritas, especialista em transcomunicação instrumental, escritor, conferencista, faz palestras e seminários.